Ó. Olha aí. Chamou, chamou. Axé pra quem é de axé. Axé. Pra chegar bem vilão. Assim sim. Independente da sua fé. Música é nossa religião. Axé pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Ok, ok, ok, ok, Joe. Oh, seja forte, é nossa cara. Fazer a vida ser certa mais que a morte. Eu me refaço após cada passo, igual reflexo nas poças. Mandinga, coisa nossa. Eles não vão entender o que são riscos, e nem que nossos livros de história foram discos. Bamba, bamba, um bom samba. Alguns petiscos, que suco rende 2 litros. Melhor que frisco. Faz de conta que os racistas não perde a linha quando ergo a mão da filha dele sem armas das minhas. Ruivas, morenas, pretas, divas, loirinhas, doidas pra curtir quermesse de quebradinha, onde um DJ comanda e manda. Sabe o que faz MC São Griôs? O Mike é pouco capaz, já toca um headlight. E quebra tudo em paz ou mais, arrepia agora. A África está nas crianças, e o mundo está por fora. Então saravá Ogum, saravá Xangô, saravá, saravá vovó, saravá vovô, saravá, saravá mamãe, saravá papai. De pele ou digital, tanto faz, é tambor e eu meto essa meme. Eu posso, e eu tô pra ver, algo valer mais que um sorriso nosso. Graças ao quê? Graças aos raps. Hoje eu ligo mais quebradas do que o Google Maps. Então respeite meus cabelos crespos. Ok, ok, pronto, falei, chama. Axé pra quem é de axé. Axé pra chegar bem vilão. Bem vilão. Independente da sua fé. É. Música é nossa religião. Então, então. Axé pra quem é de axé. Elegância pra chegar bem vilão. É, filho. Independente da sua fé. Música é nossa religião. Assim, ó. Axé pra quem é de axé. Com todo respeito. Pra chegar bem vilão. Na simplicidade. Independente da sua fé. É. Música é nossa religião. Certo? Axé pra quem é de axé. Mas fique esperto, porque sonho é planejamento. Investimento. Meta. Tem que ter pensamento. Estratégia. Tática. Eu digo que sou sonhador, mas sonhador na prática. Tô ligado que a vida bate. Tô ligado quanto ela dói. Mas com a palavra me ergo e permaneço. Porque a rua é nós. Portanto, meu irmão, preste atenção no que vende o rádio. O jornal. A televisão. Você quer o vinho? Eles encarecem a rolha. Deixa de cebolha. E abre o olho pra situação. A palavra é a escolha. A escolha é a palavra. Palavra, meu irmão. Se liga aqui. São palavras de um homem preto, samurai, brasileiro, cafuso, pensador, com tambor de ideias pra disparar. Pá. Não são palavras de otário. Já te falei, escreve aí no seu diário. Se eu sou dono do mundo, é porque é do sonho que eu sou milionário. Falei. Falou tudo.